A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Boa noite e bom final de semana. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Óticas Diniz, no bairro, na cidade, em todo o país. Informa a hora certa. Aniversário Óticas Diniz. Compre sua armação e ganhe as lentes. Uma promoção assim, você vai querer contar pra todo mundo. Nossa! Já começou! Ah, eu não acredito. Ei, você viu isso? Compre a armação e ganhe as lentes. Uou! Já começou! Yeah! Demais! Ah, não acredito! Compre a armação e ganhe as lentes! É isso mesmo! Compre a armação e ganhe as lentes! Aniversário Óticas Diniz. Imperdível! A Clube traz sempre o melhor pra você, pra você. As melhores músicas, as melhores emoções. O ano inteiro te trazendo alegria. A Clube FM é sua companhia. A gente combina, a gente é alegria. É a mais popular de Teresina. YD 333, Clube FM 99,1 Teresina. Terminou, eu resolvi falar o que tá engasgado na minha goela. Às vezes quem cobra demais amor é quem faz a merda. Eu já te peguei várias vezes no meu celular vendo minhas conversas. Isso não é amor, deixa de migué. Agora sou eu quem não te quer. Eu pago a conta do quarto. Cê vai secando seu cabelo molhado. Oh, oh. Logo em seguida a gente vai em sentido oposto onde você deixou.

tudo e muito mais. Menos a mais de Diego e Vitor Hugo. Vambora, bebê, que ela tá chegando aí. Preste atenção que ela vem com tudo. Olha só quem tá voltando, depois de tanto tempo, pros copos americanos, pras tampas da chaveira. Faz tempo que seu rosto não sente o calor do isqueiro, que seu corpão não cola num vestidinho preto. A parceira voltou pra revolta do ex, agora a grita é saber beber por três. A doidinha que vira longe no bico e desce segurando o vestido e sensualiza nos vídeos. Quem vê, tava na película vivido. Porque ai, bebê. Diego e Vitor Hugo, menos é mais. Só quem tá voltando, depois de tanto tempo, os cobras americanos, pra tampa da chaveira. Faz tempo que seu rosto não sentiu o calor do isqueiro, que seu corpo não cola no vestidinho preto. A vaseira voltou pra revolta do ex, agora aguenta essa bebê, bebê por três. A doidinha que vira long do bico e desce segurando o vestido, que se sensualiza nos vídeos. Quem vê, vamos na película de vidro. Chegou com tudo, bebê. Esqueça tudo. Pava na película de vir. Ai, bebê! Para menos é mais! Menos é mais! Clube! 99.1 Clube FM. Boa noite, é só um beijo no portão da sua casa. Convida pra entrar, ficar contigo. Diz que não tá muito boa, com dor de cabeça e nunca esfaça. E fico na mão sozinho, mal e de castigo. É que as mulheres agem sempre desse jeito. Na primeira vez não quer fazer uma sacanagem. Mas que papo é esse de amar pela metade? Eu vou te falar. Pra que será assim? Se amanhã eu vou te ver, pra que adiar judia de mim? Se já está pra acontecer, eu no meu carro indiferente. O telefone toca urgente. Será que se arrependeu do que fez com a gente? Mas não, era você me ligando só pra me mandar um beijo. Pra eu me devagar, que sou cansado. E que amanhã é dia da gente matar o desejo. Mal entender as mulheres, juro eu não compreendo. Você me ligando só pra me mandar um beijo. Pra eu me devagar, estou cansado, está chovendo. E que amanhã é dia da gente matar o desejo. Mal entender as mulheres, juro eu não compreendo. Alguém pode anotar meu celular pra me ligar depois do show? Anota aí, ó. 99. Opa! Falar, pra que será assim? Pra que adiar o dia de mim? Eu no meu carro indiferente, o telefone toca urgente. Será que se arrependeu do que fez com a gente? Mas não, era você me ligando só pra me mandar um beijo. Estou cansado, está chovendo. E que amanhã é dia da gente matar o desejo. Vai entender as mulheres, juro meu, não consigo. matar o desejo. Vai entender as mulheres, juro meu, não compreendo. La la la la, la la la la la la, la la la. Disseram pra eu ser forte, que Deus não dá

rádio, você está ligado. Eu tô na Clube. Clube FM. Zé Patrick gosta na pegada diferente. Desde pequeno, pararará, sempre fui danado, pararará, viciado em gado no mato o dia inteiro. E quando o sol se esconde, apareço no desmantelo, e cheirando cangote, tomando corote, paredão furando e eu dando uns pinote. E cheirando cangote, tomando corote, paredão furando e eu dando uns pinote. Desce os cavalos e sobe a cachorrada. Do nada eu tô na vaquejada. Do nada eu tô na vaquejada. O vaqueiro derruba boi, o vaqueiro derruba saia. Do caminhão desce os cavalos e sobe a cachorrada. O vaqueiro derruba boi, o vaqueiro derruba saia. Do caminhão desce os cavalos e sobe a cachorrada. Arca, tampa e manda boi, quer ver a turma de vaquejada que se apresenta na pista. Em nome de Doutor CD, que vai representando na porteira. Manda boi, meu filho. Desde pequeno, pararará, sempre fui danado, pararará, e viciado em gado no mato o dia inteiro. E quando o sol se esconde, apareço no desmantelo, cheirando cangote, tomando corote, paredão furando e eu dando olhos pinote. Cheirando cangote, tomando corote, paredão furando e eu dando uns pinote. Do nada eu tô na vaquejada. Do nada eu tô na vaquejada. O vaqueiro derruba boi, o vaqueiro derruba saia. Do caminhão desce os cavalos e sobe a cachorrada. Oi, do nada eu tô na vaquejada. E do nada eu tô na vaquejada. O vaqueiro derruba boi, o vaqueiro derruba saia. Do caminhão desce os cavalos e sobe a cachorrada. O vaqueiro derruba boi, o vaqueiro derruba saia. Do caminhão desce os cavalos e sobe a cachorrada. Alô, Vaguinha de CD. Júnior da PF. Fugiu do cavalo. O Alagoano estourado. Eu tô sempre ligada. Diego, Vitor Hugo, do LP. Eu larguei dela por causa dessas. Sobe na picape, desce na maldade, a galera fala que não presta. Eu soltei ela, ela soltou cabelo. E a sopa que eu freava tá um palmo e meio acima do joelho. Ficou melhor do que as que eu tava querendo. cante com ela. Como é que o vaqueiro não chora vendo ir embora essa mulher que lhe trouxe o sorriso? Como é que ele não cai a cela e fecha as cancelas desse coração sem prejuízo? Como é que eu vou botar o boi no chão sem ela na plateia? Sofrendo, tá doendo e é por causa dela. Uma vaqueira dos olhos claros, do sorriso largo, me cantei com ela. Como é que o vaqueiro não chora vendo ir embora essa mulher que lhe trouxe o sorriso? Como é que ele não cai a cela e fecha as cancelas desse coração sem prejuízo? Como é que eu vou botar o boi no chão sem ela na plateia? Sem ela, vaqueiro quebra, sem ela esse vaqueiro quebra.